Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Piccolo. Magnifico! Just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Sem sairmos do Reino Unido, de Londres viajamos até Liverpool. Quatro rapazes locais faziam parte de um agrupamento musical denominado The Beatles. Será que os amigos ouvintes conhecem? Fiquemos com Hello, Goodbye. contexto temporal não modifica muito ao atravessarmos o Oceano Atlântico para escutarmos os Beach Boys, que interpretam a canção mexida I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. O ritmo irá abrandar. Os Metallica, outro grupo muito respeitado no panorama rock internacional, trazem-nos a faixa Nothing Else Matters. So close, no matter how far, couldn't be much more above the heart. Forever trust in who you are. This way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Never care for what they do. Regressemos a terras britânicas para chamar a polícia. Não, não iremos escutar os trabalhadores do comércio, mas sim os The Police, com a melodia Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne. Roxanne! A guitarra e as notas que a mesma produz são inconfundíveis. Sigamos um caminho para o paraíso, acompanhados pelos Led Zeppelin, que interpretam Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows are all closed. With a word she can get what she came for. And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Thank you. Após o percurso até ao paraíso, regressemos ao caminho que devemos percorrer na nossa vida. Os Dire Straits fazem a sua aparição neste programa com o single Walk of Life. Yeah. A melodia mais recente do recanto de hoje. Apesar de ser uma produção musical publicada há cerca de 2 décadas, a próxima canção não é para pessoas loiras. Os Four Non Blondies perguntam o que se passa em WhatsApp. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out of what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah, I said, hey, what's going on? And I já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao rock proveniente do estrangeiro, no quinto programa de uma série centrada em diversos estilos musicais, em detrimento da importância cronológica. Tal como nas quatro últimas emissões, e tal como irá acontecer nas semanas seguintes, a ordem das canções foi puramente alfabética. Iremos encerrar com uma melodia que, tal como Nothing Else Matters, apresentada há alguns minutos, é uma das mais utilizadas para os jovens iniciarem o seu processo de aprendizagem quando chega o momento de tocar guitarra. São os Pink Floyd e a faixa muito popular Wish You Were Here. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?